Nós estamos vindo de uma semana tão maravilhosa. Nós estamos vindo, na verdade, de uma passagem. Deus nos fez atravessar um portal na celebração desses 9 anos. E é interessante como que funciona o que a gente estabelece na terra. O Senhor nos diz assim: aquilo que 2 ou 3 concordarem na terra será feito no céu. Porque o nosso dia de aniversário é dia 12 de setembro. Mas esse ano nós resolvemos comemorar o aniversário na passagem da festa de tabernáculos, na semana da festa de tabernáculos. Então Deus poderia ter feito o que fez no dia 12 de setembro. E tanto faz, Deus pode operar o que Ele quer em qualquer dia. Mas no dia em que a gente concorda de estabelecer algumas coisas na terra, isso é respeitado no céu. Então foi nessa semana de celebração de 9 anos de aniversário que o Senhor nos deu todas essas experiências maravilhosas, abençoadas, de renovo, de alegria, de colher frutos maravilhosos, celebrando 9 anos da igreja. Isso é tão maravilhoso, irmão. Isso vai nos ensinando também que a gente, sempre que semear, sempre que colocar um tijolinho na construção, a gente tem que se lembrar que Deus, Ele é fiel. Isso significa, Deus nunca volta atrás. Deus sempre está indo adiante. Deus é perseverante, Deus é longânimo, Deus mantém o seu projeto. E ainda que a gente enfrente alguma luta, nós precisamos nos lembrar que Deus vai estar fiel, sustentando e é como nós ouvimos do Luciano aqui quinta-feira. Eu posso achar que é o inimigo que está trabalhando, que Deus não abençoou, ou às vezes que Deus me esqueceu de mim, mas Deus sempre está operando. É o agir invisível de Deus. E nós estamos muito felizes nessa semana, nesses dias, cada irmão que veio, ministrou a nós, cada irmão que nos visitou, os irmãos que estiveram aqui, nós da igreja, celebrando esse aniversário. E nós estamos ainda em festa, e hoje nós vamos batizar alguns irmãos. E é com muita alegria. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Números. O Rio Jordão, eu quero falar sobre o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele está em toda a Bíblia como um elemento importantíssimo. Nós vemos o Rio Jordão na história de Abraão, de Ló, de Jacó, de Esaú, de José no Egito, de Balaão, nos Amalequitas, a história de Moisés. E aqui em Números 32 nós temos essa passagem interessante. O primeiro versículo diz: os filhos de Ruben, os filhos de Gade, tinham gado em muitíssima quantidade e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbon, Eleale, Seban, Nebon e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê-se essa terra em possessão aos teus servos. E não nos faça passar o Jordão. Diga comigo: e não nos faça passar o Jordão. Diga mais uma vez: não nos faça passar o Jordão. Por que que eles não queriam passar o Jordão? Porque eles tinham interesses pessoais. E a gente pode até completar: eles tinham interesses comerciais. Era um povo que cuidava de gado, aquela terra antes do Jordão era uma terra boa para cuidar de gado, e eles pediram: olha, nós não queremos passar para o Jordão, deixa a gente ficar aqui. Versículo 6: porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais quando os enviei de Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão e a Isaac e a Jacó, porquanto não perseveravam em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, e o Quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Diga comigo, perseveraram em seguir ao Senhor. A mesma coisa, eles passaram o Jordão. Eles desejaram passar o Jordão. E o Senhor está dizendo que isso significa perseverar em seguir ao Senhor. Diga comigo, passar o Jordão significa seguir o Senhor. Essa é a passagem. É interessante que o Jordão está na história do povo de Deus, na história do povo de Israel, em inúmeros momentos, com um significado muito especial. O Jordão significa uma passagem. O Jordão significa uma mudança de estação. O Jordão significa uma divisão. A minha vida agora e a vida que Deus tem para mim mais à frente. Atravessar o Jordão sempre significa na Bíblia deixar para trás a minha vida antiga e tomar uma nova vida e reiniciar com um tempo novo. Leia comigo também em Josué 1. É interessante que em Deuteronômio o Senhor fala, claro, sobre bênção e maldição. E o Senhor deixa muito explícito que o povo deveria tomar o caminho, seguir em direção a Israel, a terra de Israel, atravessar o rio Jordão, porque Deus lhes faria prósperos. E em Josué capítulo 1 diz, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, diga comigo, passa esse Jordão. Diga comigo, dispõe-te. São pequenos detalhes, irmãos, que fazem toda a diferença. O Senhor está dizendo, Josué, se você quiser passar o Jordão, você terá que se dispor. Passar o Jordão, ir para outra etapa, atravessar esse limite, esse limiar e entrar numa terra nova, prometida, depende de mim e de você. Depende de nos dispormos. É uma decisão pessoal. Eu decido atravessar esse rio e eu decido começar um novo tempo lá do outro lado. Sucedeu que ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial, versículo 3, e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Olha que coisa interessante aqui. As ordenanças do Senhor parecem apenas detalhes de um relato, mas elas todas são orientações espirituais, sobrenaturais, vitais para nós. O Senhor está dizendo, vocês vão atravessar o mar, ou o Rio Jordão, desculpe, e vocês vão entrar na Terra Prometida. Para isso, façam o seguinte, quando vocês virem os sacerdotes com a sua vida, quando vocês virem os levitas com a sua vida se levantando e tomando o rumo, vocês vão atrás. Porque eles vão levar a arca, eles vão levar a presença de Deus. E vocês devem manter uma certa distância, 2000 côvados. Ninguém se aproxime. Por que que não se aproxima? Porque se eu estou a essa distância aqui da arca, eu posso ver a arca. Se eu me aproximo da arca, se eu fico aqui junto com a arca, eu deixo de ter a arca como o meu alvo, a minha visão mais além, e eu me envolvo com isso daqui. Se eu vou além da arca, eu já não tenho mais a direção da arca. Eu já estou sozinho, conduzindo segundo os meus pensamentos. E o Senhor diz a Moisés, diz a Josué, Josué, o povo tem que ficar olhando a arca. Porque o caminho por onde vocês vão passar é um caminho desconhecido. Você já viu que muita gente tem receio de se batizar porque não sabe como vai ser a vida depois de batizar? Eu não sei se eu vou ter que mudar de vida, eu não sei se eu vou ter que ser obrigado a dar dízimo, eu vou ser obrigado a deixar minha cervejinha, eu vou ser obrigado, eu não sei, eu tenho medo, eu não sei o que vai ser se eu me batizar, então eu ainda não estou pronto, eu ainda não quero me batizar. O Senhor está dizendo com esse versículo de uma forma tão simples: olha, você vai atravessar esse rio, você vai atravessar o Jordão, você vai passar por um novo tempo da sua vida, e não se preocupe, a única coisa que você precisa preocupar é mantenha a arca, a presença, a palavra, mantenha o Senhor como o alvo número um, o foco número um de tudo que você é, de tudo que você faz. Não perca de vista, de forma nenhuma, a presença de Deus, porque essa terra por onde você vai passar é desconhecida, mas eu vou à sua frente, eu vou te conduzir. Isso está explícito aqui nessas simples orientações de Deus ao seu povo. O versículo 5 diz: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou ao sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança, passai adiante do povo. Levantaram, pois, e assim foram andando adiante do povo. Versículo 7: então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis o Deus vivo, que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os eteus, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa a Jordão adiante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levantando o sacerdote a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o rio Jordão, os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de toda cortadas. Então passou o povo de fronte a Jericó, porém os sacerdotes levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão, e todo o povo de Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. É uma mudança de estação. O rio Jordão demarca uma mudança de fase. O rio Jordão estabelece um tempo novo de Deus para a vida de cada um de nós. O rio Jordão estabelece que, quando eu sair do outro lado, eu estarei na terra que o Senhor me deu. Eu terei inimigos para guerrear, mas Deus vai me dar vitória. É uma terra que eu desconheço, mas o Senhor vai à minha frente. E eu decido atravessar esse rio Jordão, porque eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero Deus me guiando para uma terra que eu não sei. Eu preferia ficar numa terra que eu sei, que eu conheço, que aí eu domino, eu não tenho insegurança, eu estou no controle, eu estou no governo, mas eu decido passar para o outro lado, para uma terra onde quem vai estar no governo da minha vida é o Senhor. E como já vimos no texto anterior, eu decido passar o Jordão, porque apesar dessa terra antes do Jordão ser uma terra que me favorece, eu tenho interesses pessoais em ficar aqui, minha vida está muito bem aqui antes de atravessar o Jordão, é mais seguro para mim, eu vou cuidar do meu gado aqui, se eu passar o Jordão eu não sei se eu vou achar alguma coisa parecida com o que eu tenho hoje. Então Moisés disse àquele povo: olha, se vocês não passarem o Jordão, vocês vão deixar de abençoar toda a família, todo o povo. Passem o Jordão. E aí nós vamos entendendo por esse texto, que parece só assim uma coincidência, uma ilustração, mas não é nem coincidência, nem apenas ilustração. É o Senhor revelando verdades espirituais. Muitos não querem atravessar o Jordão por causa dos seus próprios interesses. Muitos não querem atravessar o Jordão porque têm medo da terra desconhecida. Muitos não querem atravessar o Jordão porque ainda não entenderam que o que Deus tem para eles depois do Jordão é maravilhoso. É coisa tremenda demais. Nós temos ainda muitas histórias: Josué, Samuel, Saul, Davi, Salomão, Elias, Eliseu. Nós temos muitas histórias do povo de Deus e Deus executando coisas que envolvem o Rio Jordão. E uma delas é a história de Eliseu com Naamã. Naamã era um comandante, um general sírio, que ele tinha uma lepra, e então ele ouviu de uma menininha escrava que trabalhava na sua casa que na terra de Israel havia um profeta e que Deus operava milagres através do profeta, e ele foi lá buscar o profeta, e o profeta falou assim: olha, manda um recado para esse general, eu nem vou vê-lo. O general ficou nervoso por causa disso: como é que eu venho aqui, esse cara nem vem me ver? E mandou só um recado. E aí no recado o menino diz assim: o profeta mandou o senhor mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí o general, indignado, falou assim: no meu país tem rios muito mais lindos, muito maiores, muito bonitos, e realmente o Rio Jordão é um rio de água turva, uma água feia, uma água escura, um rio assim, como disse alguém aqui esses dias, se você cuspir, você alcança a outra margem do rio, e é um rio fininho, é um rio pequeno, é um rio esquisito. A gente chega lá com a caravana, esse que é o Rio Jordão. Esse que é o Rio Jordão? Esse que é o Rio Jordão? Esse que é o Rio Jordão? É assim uma coisa, é isso que é o Rio Jordão? Um rio fininho, é um córregozinho para nós aqui. E Naamã falou assim: na minha terra tem rios muito melhores do que esse. Eu vou mergulhar nesse rio. Alguém que servia a Naamã falou assim: meu senhor, se te pedirem qualquer coisa, o senhor vai ficar curado. Fala: oh, mergulha 7 vezes. E Naamã foi, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e saiu curado da lepra. Parece só uma ilustração, parece só assim uma comparação, uma sugestão legal, mas não é. O Senhor está dizendo: atravessar, mergulhar o Rio Jordão implica também em cura, implica em mudança de vida, implica em libertação, implica em cura. Esse Rio Jordão significa muita coisa. E lá na frente, em Mateus capítulo 3, nós vemos no versículo 1, Mateus 3, verso 1: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança no Jordão. E por ele eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Agora o Senhor vem, depois de muitos anos, já no Novo Testamento, o Senhor vem e traz um relato que mostra que Deus continua operando no Rio Jordão. Que Deus continua fazendo algumas coisas importantíssimas para o mundo espiritual, para a eternidade, no Rio Jordão. É literal isso, no Rio Jordão. João Batista foi morar lá no deserto da Judéia. A gente anda, próximo ano nós vamos de novo a Israel. Se você quiser, uma oportunidade maravilhosa de conhecer essas coisas assim, ao vivo. E não tem como você imaginar ou mensurar o valor disso, de você estar lá no deserto da Judéia e de você descer do ônibus e descer no Rio Jordão. Não é que há algo místico lá, não há nada de místico lá, só há calor, deserto, terra, cascalho e um rio que não dá para você ficar nadando nesse rio, não. Mas o fato de conhecer esses lugares muda a nossa forma de ver o que está só escrito aqui. E é impressionante como que lá no meio daquele deserto, gente, como é que alguém chega aqui? Estava João Batista, e a Bíblia diz que toda Jerusalém e as circunvizinhanças, aquelas cidades todas, vinham para o deserto para ver João Batista batizando no Jordão. E a palavra do Senhor diz no versículo 13: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Jesus tomou uma decisão: eu vou passar pelo Jordão. Pense nisso, irmão. Jesus disse: eu vou passar pelo Jordão. Eu vou ao Jordão. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhes respondeu: João, aquieta, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Diga comigo: toda a justiça. Por que que Jesus está falando que ele batizar-se no Jordão, ser batizado no Jordão, significava cumprir justiça? Que coisa interessante. Jesus, o Filho de Deus, João Batista diz assim: eu que tinha que ser batizado pelo Senhor, o Senhor que vem a mim. João, deixa quieto. Vamos cumprir isso, porque importa que seja feita justiça. A justiça precisa estar presente na minha vida, no meu ministério, no meu futuro, no que vai acontecer na minha vida. Então eu serei batizado no Rio Jordão. O Senhor está dizendo com essa passagem, de uma forma tão simples, que faz parte das coisas estarem ajustadas, todas no seu lugar. Isso é justiça. Tudo está no seu devido lugar. As coisas que precisavam acontecer estão acontecendo. Eu não estou deixando de lado nada. Eu não estou improvisando nada. Eu não estou menosprezando nada. Eu não estou deixando de viver nada que eu tenho que viver. João Batista, todas as coisas ficarão justas no seu lugar. Importa que haja justiça. Então, eu preciso ser batizado no Rio Jordão. Eu preciso publicar esse ato de passar o Jordão. Eu preciso publicar esse ato de mergulhar nessas águas e sair do outro lado, porque assim como o meu povo de Israel atravessou o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida, os meus seguidores, por toda a terra, em todos os anos, até lá em 2013, lá em Belo Horizonte, na comunidade Projeto Adoradores, os meus seguidores também vão mergulhar nessas águas. Ô João Batista, eu não tenho como levar o Rio Jordão lá para o Brasil. E também não faz sentido eles ficarem levando água do Rio Jordão para o Brasil. Não precisa disso. Então lá, ou num rio, ou numa piscina, ou num batistério portátil como esse, as pessoas vão mergulhar na água, simbolizando: eu estou atravessando o Rio Jordão. Eu estou deixando para trás minha vida antiga de escravidão, de deserto, e eu estou entrando na Terra Prometida. Eu estou fazendo o que Jesus fez. Eu estou decidido a mudar de estação na minha vida. Não são os meus gados, não é o meu gado, não são os meus negócios que vão me prender antes do Jordão. Não é o meu medo da terra desconhecida lá à frente que vai me prender antes do Jordão. Eu quero passar por esse Jordão, eu quero mergulhar nessa água, porque eu sei que o Senhor garantiu que Ele vai me conduzir por essa terra por onde eu ainda não passei. E a arca, a presença de Deus, a palavra viva do Senhor, o próprio Jesus vai à minha frente me conduzir em todas as coisas. Então os irmãos que estão se batizando hoje estão literalmente fazendo isso. Lá em Atos capítulo 2, leia comigo. Atos capítulo 2, verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é a terra prometida, espiritualmente falando, depois do Jordão? Livre dos meus pecados. Livre dos meus pecados. Sereis batizados para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é a terra prometida depois do Jordão, depois do batismo? O Espírito Santo me conduzindo a toda a verdade. Mas por que isso não acontece? Pode acontecer, irmão. O ladrão na cruz, não teve tempo de ser batizado, mas ele foi viver com Jesus no paraíso. Mas eu e você ainda temos uma missão nessa terra. E como Jesus tinha uma missão nessa terra, ele precisava, e eu e você precisamos, mergulhar nessas águas e declarar publicamente com o batismo: eu estou atravessando o Rio Jordão. Não é o meu gado, não são os meus interesses, não são as minhas preocupações comerciais que vão me manter antes do Jordão. Não é o meu medo do que vai ser, do que eu tenho que viver. Não é o meu medo dos inimigos. Eu vou atravessar o Jordão porque eu vou entrar numa outra estação da minha vida. E Jesus, o meu Senhor, vai me guiar. Eu estou declarando publicamente: Jesus é o Senhor da minha vida. Eu quero segui-lo em tudo. Se Jesus, para começar o seu ministério, precisou atravessar o Jordão, precisou mergulhar no Jordão, ser batizado por João Batista, para que todas as coisas estivessem justas, corretas, no seu devido lugar, então eu também quero ser batizado. Eu também serei batizado. E a palavra do Senhor diz que, versículo 38, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Essa é uma promessa para eles e para todos quantos estavam longe. Longe onde? Em 2013. Em 2014, em 2015, todos quanto o Senhor chamar. Versículo 14, com muitas outras palavras deu testemunho, exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Nós vamos batizar 10 pessoas hoje. Irmão, agora imagina o que é batizar 3 mil, quantos dias eles passaram batizando 3 mil pessoas? Quanto trabalho a igreja se envolvia nesse ato. E isso foi só um dia. Imagina os demais dias. Imagina os meses à frente. Imagina os anos à frente. Imagina quanta gente tomou a decisão: eu quero ser batizado, eu quero fazer o que Jesus fazia, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Eu entendi que eu preciso desse ato, porque eu estou atravessando o Jordão, eu estou atravessando o limiar para um novo tempo, para uma nova terra na minha vida. E o Senhor fez isso. Isso era tão comum. E um dia, Filipe estava lá em Jerusalém. Filipe é um dos discípulos de Jesus, cuidando da igreja, já depois que Jesus havia assunto aos céus. E ele estava lá cuidando, e o Espírito Santo conduziu Filipe lá para o deserto. E Filipe ficou numa estrada lá. É possível que ele tenha ficado assim: gente, o que eu estou fazendo aqui? Gente, meu Deus, o que é isso? E certamente ele conversava com o Espírito Santo. O Espírito Santo pode ter falado com ele assim: calma, filho, eu tenho um plano aqui para você. E aí, de repente, veio uma carruagem. Passou um cavalo com a carruagem, e lá atrás estava sentado um homem, e o homem lia o livro de Isaías. E Filipe viu aquilo e falou assim: ah, isso é um pergaminho bíblico. Esse homem é muito importante, porque ninguém consegue ter uma cópia das escrituras. Isso é uma coisa muito cara. Isso tem que ser comprado de um escrivão, tem que ser comprado de um escriba. Isso é uma coisa muito rara. Esse homem deve ser um homem muito importante. Tem que ter um motivo para ele estar levando uma cópia do livro de Isaías para algum lugar. Ele falou assim: você está entendendo isso que está escrito aí? E o eunuco disse: não, eu não estou entendendo. Se alguém não me explicar, como é que eu vou entender? E Filipe subiu na carruagem e Filipe começou a explicar, e ele estava lendo exatamente a passagem acerca de Jesus. E eu fico imaginando que Filipe deve ter se emocionado demais, porque Jesus era o seu amigo, Jesus era com quem ele viveu aqueles anos todos, e agora não estava mais ali, e ele estava cumprindo a missão, a ordem de Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo, mas ele tinha saudade de um amigo que viveu com ele, que comeu com ele, que caminhou por aquela terra por 3 anos e meio com ele. E ele falou assim: ah, esse livro está falando do meu amigo Jesus. Esse livro está falando de alguém que eu tenho relacionamento. Eu tinha nessa terra e hoje ele está habitando aqui dentro de mim. Eu sinto ele dentro de mim o tempo todo. Eu sinto o cheiro dele pelo Espírito que habita em mim. E Filipe explicou tudo aquilo para o eunuco. E o eunuco viu e ouviu que Jesus tinha sido batizado. Ele deve ter explicado tudo isso, essa passagem que eu estou explicando para você aqui agora, de tal forma que o eunuco disse assim: então o que impede de eu ser batizado? E eles estavam passando exatamente num lugar que tinha água, e ele falou assim: mas peraí. O que impede que eu seja batizado? Porque se Jesus viveu isso aqui, se o batismo, se o reino de Deus, se a terra prometida, se é tudo isso, eu quero ser batizado. E o Filipe disse para o eunuco assim: a única coisa que você precisa para ser batizado é crer. Se você crer, crer em quê? É diferente de acreditar em Deus. É diferente de acreditar em Jesus. É diferente de acreditar que tudo isso que eu estou colocando para você aqui sobre o Rio Jordão é verdade. Oh, isso é lindo. Não só verdade, mas isso é bonito. Puxa vida. É diferente de acreditar. Crer implica em seguir. E Filipe disse ao eunuco: se você crer, você poderá ser batizado. Você pode ser batizado. E o eunuco disse ao Filipe: eu creio. Então pararam o carro, e ali Filipe batizou o eunuco seguiu sua viagem, e o Espírito Santo tomou Filipe e o levou para outro lugar. Olha a importância de passar o Jordão, de ser batizado. Daí você entende por que muita gente tem dificuldade de decidir por isso. Porque tem gado para cuidar, tem interesses pessoais, tem o medo do que vai acontecer. Mas o Senhor vem e traz Filipe na vida de qualquer um que lê a Bíblia. Em todo tempo, Deus está trazendo ao nosso redor pessoas que vão nos ensinar, que vão nos mostrar, que vão nos falar. Mas somente eu e você podemos fazer uma coisa: crer. As pessoas à nossa volta não podem crer por nós. Eu não posso crer mediante meu raciocínio. Eu preciso crer mediante a verdade que está escrita. E, Senhor, eu crio nessa verdade do Rio Jordão, do passar para um novo tempo, do atravessar esse limiar. Eu crio que o Senhor precisava atravessar esse limiar, ser batizado, porque isso era colocar todas as coisas no seu justo lugar. E eu quero isso para a minha vida. Mateus 16, verso 14. Mateus, capítulo 16, verso 14. Nós lemos assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade, a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Irmão, Jesus ordenou a mim e a você: portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual é a minha missão? Qual é a sua missão nessa terra? Por que Deus colocou você no seu emprego? Por que Deus te deu o desejo de ser tal profissão? Ou de ter tal profissão? Por que Deus te colocou onde você mora? Na família que você está? Nós damos um valor tão grande às coisas de Deus, então nós devemos dar um valor a isso que Ele ordenou. Ide, portanto, a todo mundo. E pregai o evangelho. Deus me colocou onde eu moro. Deus colocou você onde você trabalha. Deus colocou você onde você estuda, para você fazer discípulos de todas as nações. De todas as nações. Nós nos enganamos quando pensamos que Deus me colocou ali porque Deus abriu uma porta, porque agora eu vou ter um salário melhor e agora eu vou poder comprar agora. Graças a Deus, agora eu estou. Deus me deu vitória. Deus, quanto a vitórias, quanto a sustento, isso tudo já foi dado, está pronto, irmão. Ninguém tem que batalhar para conseguir isso, não, irmão. Ah, eu batalhei com meu esforço, eu fiz uma faculdade, e foi muito difícil, eu lutei, e o diabo veio, eu lutei, e Deus me deu vitória, e agora eu estou aqui nesse caixão, graças a Deus, é tudo bem. Não, irmão. Nenhum de nós precisa lutar e batalhar para conseguir as coisas dessa terra, porque todas elas são promessas, são bênçãos que estão reservadas para nós nas regiões celestes e podem ser tocadas e apropriadas pelo conhecimento de Cristo Jesus, diz Paulo, diz Pedro. Então Deus me colocou onde eu trabalho, Deus te colocou onde você estuda, Deus te colocou onde você mora, para que você e eu tenhamos oportunidade de pregarmos o Evangelho e de fazermos discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. A palavra do Senhor é clara. Meu Deus, me abra os olhos para isso. Eu quero estar onde eu estou para ganhar vidas para Jesus. Não apenas para que eles saibam que eu sou crente, quem sabe eles decidam e aceitam o convite e vêm na igreja. Não, eu quero levar porções do reino de Deus para a vida dessas pessoas e salvá-los. Seja no dia a dia, num assunto da família, num assunto de saúde, seja com prioridade nas questões espirituais eternas. Deus me pôs nessa terra para isso, então eu quero, Senhor, ser alguém que tenha a alegria de batizar ou de ver batizado alguém que creu em Jesus por meu intermédio. E eu me lembro de várias vezes que alguém já disse, eu mesmo já disse, mas alguém já disse, falou assim, não, porque eu moro lá naquela cidade, lá no interior. Interior é muito difícil. Interior é tão difícil, é tudo católico. E o padre... Irmão, não tem lugar difícil, como também não tem lugar fácil. Para nós é impossível, irmão. Mas para o Senhor é o alvo maior dele, a ponto dele entregar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Então quem vai à nossa frente é o Senhor. Quem vai alcançar as pessoas é o Senhor. O problema talvez seja que nós estamos fazendo do nosso jeito. Nós queremos catequizar as pessoas e convertê-las para serem evangélicas. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que essas pessoas recebam porções do reino de Deus e sejam salvas através de nós. E ao serem salvas e conhecerem e crerem no Evangelho, elas serão batizadas. E o que significa isso? Elas vão atravessar o Rio Jordão e começar uma vida nova. É interessante que algumas pessoas dizem, cada um tem sua religião. Hoje, nós temos pessoas que não vieram ao batismo porque disseram, assim, eu tenho minha religião, essa não é minha religião, eu não vou lá. O que é isso? Dureza? Não, não é só dureza, é o desconhecimento. Alguém precisa ir a elas e pregar o evangelho. Não, não, não. Não é uma questão de religião. É uma questão de entender o plano de Deus para as nossas vidas. Está muito acima de religiosidade. Eu quero fazer o que Jesus fez, porque eu quero que Jesus seja o meu Senhor, e eu quero segui-lo em tudo. Então, eu quero ser batizado. Para eu ser batizado, eu preciso crer. Crer no quê? Eu quero crer. Algumas pessoas dizem, não estou preparado. Eu não estou preparado para batizar. O que é que alguém que diz não estou preparado está dizendo? Eu ainda não creio. Porque a Bíblia diz que o preparo é crer. Então eu não creio ainda. Não, peraí, eu creio. Então siga. Algumas pessoas dizem assim, eu acho que eu não preciso disso. Não, não preciso, não, não, isso não precisa, isso é coisa da religião. Não, Jesus disse que é imprescindível que todo aquele que crê seja batizado. E Jesus é o meu Senhor. E eu vejo necessidade em obedecer a Jesus. Se eu acho que eu não preciso do batismo, eu estou vendo que não é necessário obedecer a Jesus. Então, as coisas não estão justas. Não estão na justiça. Não estão no seu devido lugar na minha vida. Algumas pessoas dizem assim, eu sinto que eu vou trair a Igreja Católica. Então eu não vou me batizar, porque eu fui batizado quando era criança, eu vou trair a Igreja Católica, eu estou com um sentimento, ah, eu vou trair Nossa Senhora, ai meu Deus, que coisa ruim. Irmão, eu quero dizer a você de todo o coração que Jesus é mais precioso do que qualquer tradição. Jesus é mais importante do que qualquer tradição. Algumas pessoas dizem assim, eu tenho receio do compromisso. Eu sou uma pessoa muito correta. Se eu assumir uma coisa, eu vou cumprir. Eu não tenho ainda condição de assumir isso porque eu acho que eu não vou cumprir. Eu tenho receio do compromisso. Eu quero dizer a você que você pode tranquilamente entregar o governo da sua vida a Jesus Cristo. Você não pode entregar o governo da sua vida a uma religião. Você não pode entregar o governo da sua vida a um pastor. Você não pode entregar o governo da sua vida a um guru, a um padre, a um papa. Você não pode entregar o governo da sua vida a ninguém, nem ao seu pai, nem à sua esposa, ao seu marido. Mas eu e você precisamos entregar o governo da nossa vida a Jesus Cristo. Alguns pensam, eu não quero deixar os meus prazeres. Lemos aqui que aqueles homens não queriam deixar o seu gado. Eu não quero deixar os meus prazeres. Eu quero lembrar você que foi Jesus quem morreu por nossos pecados no seu lugar. Foi Jesus. O time pode ser a coisa mais deliciosa da sua vida. O dinheiro, o cigarrinho, uma bebidinha, a vida tranquila, sem compromisso. Você não precisar da dízimo e oferta, você não precisar vir a culto. Isso tudo pode ser delicioso. Mas na hora em que você precisar, sabe quem pode te salvar? Só Jesus. Só Jesus. Na hora em que o carro descer a ribanceira, na hora em que o avião estremecer lá em cima, na hora em que a enfermidade te levar para o hospital, ou na hora que tudo estiver bem, mas você encosta a cabeça no travesseiro e há uma angústia na alma, só Jesus pode te salvar. Tanto que qualquer um, inclusive os ateus, na hora do aperto, digam, ai, meu Deus. Se é só Jesus, eu quero segui-lo, eu quero obedecê-lo, eu quero andar com ele, foi ele quem morreu pelos meus pecados. Há uma pergunta que todos têm, mas ninguém quer fazer. Quando eu deixar essa terra, para onde eu vou? A não ser que eu creia que eu não vou morrer, que eu vou ficar para a herança, que eu vou ser o único que... Não, eu já estou aqui há não sei quantos milhões de anos. A não ser que você acha que não vai morrer. Eu e você precisamos pensar que um dia nós vamos deixar essa terra. E nós vamos para a eternidade. E o nosso ser é realmente um ser espiritual. E esse ser espiritual vai para algum lugar. E para onde eu quero ir? Ah, eu quero ir para Deus. Nossa Senhora que me ajude. Eu quero ir para Deus. Não é Nossa Senhora quem nos ajuda. Não é a religião quem nos ajuda. Não é o que eu acho, não é a minha filosofia. Sabe quem me ajuda a ir para Deus? Um homem que disse um dia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo. Então eu quero seguir Jesus. E se Jesus disse que eu devo atravessar o Rio Jordão, eu vou atravessar o Rio Jordão. E se um dia você já atravessou esse Rio Jordão, você e eu precisamos nos lembrar todo o tempo, eu já atravessei esse rio. Eu já estou numa terra prometida. Tem inimigos, de vez em quando tem lutas violentas, mas eu já estou na terra prometida. Eu tenho temores, eu tenho receios, mas o Senhor disse, eu vou com você. Vai adiante com a arca, eu vou com você. E nessa manhã nós vamos orar ao Senhor e nós vamos agradecer ao Senhor pela vida desses irmãos que vão se batizar. E nós vamos louvar o Senhor por essa obra que já está acontecendo na vida deles. E nós vamos, em nome do Senhor Jesus, abençoá-los. E nós vamos batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero pedir que eles venham aqui à frente. Podem vir aqui à frente. Quero pedir às crianças. Vera, por favor, conduza as crianças para descerem. Feche os seus olhos e ore nesse momento, irmão. Mas feche mesmo os seus olhos e ore mesmo. Senhor, eu quero te bendizer porque um dia o Senhor me levou a atravessar esse Rio Jordão. Eu quero te bendizer porque um dia o Senhor me fez atravessar esse limiar e eu entrei numa terra prometida. De vez em quando eu me perco aqui, Senhor, envolvido em tantos problemas, em tantas lutas com esses inimigos, mas eu quero me lembrar hoje de que um dia eu atravessei o Rio Jordão e eu entrei na terra prometida. É promessa do Senhor que eu seja guiado, vitorioso, em prosperidade. Em nome de Jesus, eu quero me lembrar disso e me fortalecer na tua presença nesta manhã. Levante a sua voz, levante a Ele, glorifique a Ele. Se alguém nesse lugar ainda não entregou sua vida a Jesus, ainda não foi batizado, ainda não tomou essas atitudes, ore ao Senhor, coloque diante dEle a sua vida. Senhor, eu quero colocar minha vida nessa manhã nas tuas mãos e declarar em nome do Senhor Jesus, eu quero, Senhor, uma vida nova. Eu quero atravessar o Rio Jordão. Eu não quero que nada me impeça de atravessar esse limiar. Eu quero, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Dê a mão quem está ao seu lado e ore com ele. Ore por ele. Levante a sua voz e abençoe a vida do irmão que está com você. Senhor, fortalece o meu irmão. Se você sabe que alguém que ainda não se batizou, não se converteu a Jesus Cristo, não creu dessa forma, eu convido você a orar ousadamente. Senhor, que venha do teu Espírito Santo toda luz, que venha do teu Espírito Santo toda graça, que venha do teu Espírito Santo todo entendimento, que venha do teu Espírito Santo toda decisão. Esforça-te, Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, atravessa o Rio Jordão, eu serei contigo, e a tua família, tua casa, teus amigos, todas as pessoas à sua volta saberão que assim como fui com Moisés, eu sou contigo. Eu sou contigo. Ó Deus bendito, nesta manhã nós te bendizemos, te agradecemos, te glorificamos, porque estamos cumprindo Mateus capítulo 14, capítulo 16, verso 14 em diante. Nós estamos cumprindo o teu chamado, Senhor. Nós estamos mais uma vez batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqueles que creram no teu nome. Bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor. Ó Senhor, muito obrigado, Jesus, por esta manhã. Muito obrigado, Senhor.